próximo story. Pode vir a próxima namoradinha. Vai bravo do sul. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Virei cachorrão, um monte de decola. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Virei cachorrão, um monte de decola. Mãe Max manda embora. Mãe Max manda embora. Meu amor é igual story. Dura 24 horas. Dura 24 horas. Dura 24 horas. Mãe Max manda embora. Mãe Max manda embora. Meu amor é igual story. Dura 24 horas. Mãe Max manda embora. Mãe Max manda embora. Meu amor é igual story. Dura 24 horas. Dura 24 horas. Dura 24 horas.